Gabriel Sound. Aqui está formado a resenha do São. Já tô na... Sempre em nome de... Lanche Show de Bola, Top Motos, Duke Golden. SC Multimarcas, GB Belém. Gringa Belém. Depósito do Diego. Aquaclet, Prime Barbearia. Me beija, me ama. Ouça, ouça-me. Pare. E não vá. Já já vai ser pipoca. Vai ser estoura. Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Assim. Só pra relembrar da mãe, na moral. Será, se você ainda me ama, você deve me perdoar. Tudo tem começo e fim no amor. Leocinho Rodrigues. Grande Renatinho presente, parceirão do Gabriel. Pra cima! Beije, me cale, me fale que... Bora pra cima, patrão! Só aquecer! Já bagulho vai endoidar! Mil graus! Do fundo do meu coração. Meu amor, me beije, me cale, me fale que... Não passou de um doce beijo, desperta os desejos... E aí? Do fundo do meu coração. E portou! Pode ir, me deixa aqui. Vou ficar bem com o Itamaraty. Quem sabe assim seja melhor pra desatar esse nó. Pedaços do nosso laço de amor. Opa, meu amor! Bora curtir! Vai. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém. Fala, Lucy. Fugir da solidão. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém. Bora, Denise. Fugir da solidão. É assim, ouro negro em um olhar. Desperta enfim uma emoção. Onde você está? Não vou aguentar. Olha, Lívia, cuidado com o homem da semana passada. Eu vou sair, cansar essa canção. Embora, engraçada. Meu amor, toca DJ Brás, detona pra valer. Faz essa galera delirar e enlouquecer. Meu amor, meu amor. Não é do Brás, é isso aí? Toque bem fundo, meu coração. Pode engraçar. DJ Brás. Despertos desejos, toca pra mim essa canção. Bora toquear, bora toquear, bora toquear. O céu de chegou. Já o bagulho vai pipocar. Vem me abraça, me beija. Bora, filha. Me ama. Ouça, me... Olha o São Pop, né, garotada? É por aqui. Vai embora. Pega a visão, moleque doido. Não me deixa aqui sozinho. Eu não sei viver sem teu carinho. Meu amor, eu vou chorar. Bora sim, meu morro. Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixa assim. Será? Se você... Toda equipe sem ressaca. Bedevide está aqui. Só na mana, tá com o DJ Renatinho. Comer. Renato! DJ Gabriel Saúde. A mana, só vai pegar o clima. Bora, Porto Louro. É assim, ó. Te liga. Sou feita de amor. Por que me tratas assim? Só que tudo acabou. É melhor desistir de mim. Já já tem um concurso de funk pra todo mundo. Bora sim, então. Cansei de sofrer. Quero um companheiro que... Angelison Pop da garotada. Já por aqui, na moral. Terça-feira, seus amigos me falam. Lembrando que a agenda do Gabriel Saúde já começa quinta-feira. Se me deixa, lá no Centro Mix e Ananindeua. Sábado e domingo, DJ Gabriel Saúde lá na Ilha do Marajó. Segunda-feira, de volta aqui no Porto. Aqui dentro, bora pra cima, pra cima. Porque todos os dias eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do coração. Vamos detonar, garoto! Manda ver! Já já, meu parceiro sábio, a detonar muito o som. E a resenha já tá mal. Aqui está formado a resenha do som. E bora, bora, bora, vai virar no batidão. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E vem comigo, vem, comigo, vem, vem, vem, vem, vem. Uma atrás da outra. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. I watch you. I, my name is watch you. MP3. Tá renderizando depois. É parceiro de Renato. Já por aqui o engraçado. Traz uma cerveja pra cá. E vem, vem aqui comigo. Fala pra cima, Renato. Já dá por aqui, tá no bordo. DJ Eduardo. I watch you. Vem, vem, vem sacudindo, balançando, sacudindo, balançando. E bora detonar as marcantes pra cima, papai. Não alivia, não alivia, vem pra cima, já. Olá, Silvina, só aquecendo o bagulho. Chegou, o som do povo, vamos começar a construção. O poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Todo negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. Vamos lá! Vou curtir o melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar e assistir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro dançar. Hoje vou no negro dançar. Marquinho Pará, esquenta tenso, pra dançar e se apaixonar. DJ Gabriel Saldi. O Saldi vai colocar no 12 pra todo mundo chegar e o bagulho vai doidar. E o bagulho vai doidar, vai doidar, vai doidar. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Bota nela. Novinha, vem novinha, vinha, vem novinha, vinha, vem novinha, vinha, vem novinha, vem comigo, vinha, novinha, as novinhas estão chegando, novinha, e o bagulho vai doidar daqui a pouquinho. Vem. Pra balançar ninguém parado no porto. Começou o rock doido, começou. Bora começar o rock doido na pressão. Bora começar o rock doido na pressão. Bora começar, o sound já chegou, vem. Assim, papai. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Peraí, peraí. Só sei que as mulheres gostosas já estão presentes. E o Gabriel Saldi vai detonar. Um, dois, três, detona. O bagulho tá mil graus. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Agora vai. E vai dançando, balançando, vai dançando, balançando, vem. Incendeia, incendeia, incendeia. Bora, incendeia. Mais pólvora. Único DJ de Mosqueiro que representa esse Mosqueiro. Pólvora fera. Gabriel Saldi, a gente vai pra cima, assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, toma. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Vai pra cima, vai! Quinta-feira, Gabriel Saldi. Toma, toma, toma, tá lá em NND, o Sidro Mix. Toma, toma. Sábado e domingo, Marajó. Desce. Segunda, Porto Louco. Bota nela, vai botando, vai botando. Bora balançar, bora, bora balançar, bora, bora balançar, vai! Balançando, balançando, e o bagulho vai doidando. Gabriel Saldi. Pega, meu peru tá vindo aí. Pega, meu peru tá vindo aí. Yala, yala, yala, yala. Meu peru tá vindo aí. Meu parceiro Renatinho já falou. Ele vem comigo, vai botar o Marajó. Vai, vai. Ei, DJ, tu toca demais. Dou maior valor de ver o caqueado. parceiro Zeca das estruturas. Parceiraço do Gabriel Sam. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido e o bagulho tá meio grau no Porto Louco. Bora começar a acelerar. Estoura as pipoca. Dance, que o bagulho tá meio grau, tá meio grau. Vem comigo, vem. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver, não vai, do que é meu peixe. Doutor Zão, te vai mexer. Seja no Lins, no PPG, pode começar desse. E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Balança sem parar, balança sem parar. Porque no Porto tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Acelerando, acelerando, acelerando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Ninguém parado, ninguém parado, vai. Explode o bagulho. Gabriel Sardaldi. Pra cima. Vou puxar o seu cabelo, te dar bastante na bunda. Toma ali tapinha, toma, toma ali tapinha. Toma ali tapinha, toma, toma ali tapinha. Toma ali tapinha, toma, toma ali tapinha. Toma ali tapinha, toma, toma ali tapinha. Bora, Thiago, sem ressaca. Toma ali tapinha. E a Juju devassa por aqui, ó. A mana, namorada. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. O que que tá gostando, minha filha? Fala pra mim! Nossa! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! E o bagulho tá mil grau! Tá mil grau! Vem comigo, vem! Pra cima! Só sei que a galera do Paysandu já tá presente. Galera do Remo também já tá presente. E quem não deve nada pra ninguém, dá um grito. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Com Gabriel Sound de Amigo Grande. Gabriel Sound. Dispensa comentário. Vou já te falar de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Nem eu sei. Eu nem sei de... Mas vou te contar. Festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de pedra. Comemos vara em xerê. Vara em xerê. Vara em xerê. Vara em xerê. Oi, ei, ei, oi, oi. Vara em xerê. Vara em xerê. O que abriu a saúde? Cheguei. Cheguei. Cheguei. Cheguei. DJ. Gabriel Sabe já chegou, papai! Vai, vai! O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Vai explodir, vai explodir. Todos os canhões! Explodiu! Explodiu! Vai, vai! Acende, apaga, acende. Bora começar na manha, namorar! DJ Gabriel Saldi! Entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado. E entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. Sai molhado. Entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado. O embala aqui é mil grau. Mano, esse povo que é você. O DJ já tá na área e tá botando na pressão. Gabriel, já tá na área. Já tá na área. Na pressão, Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Pro papão, pro papão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. E a galera do leão bate na palma da mão. Comigo vem, vem, vem comigo, vem. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau, vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô com estilo rodeado de gostoso. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Segunda-feira bacana, pra tirar aquela ressaca. Então lá vem mais uma. Foi muito mais do que eu queria. Foi bem mais forte, durou muito mais que um dia. Mesmo assim, bora sim, Bordo! Queria imaginar. E eu que andava tão sozinha, virei de canto, olhei e segui a minha intenção. É muito som! Quem vai me julgar? E o chope rolando. E agora vai tocar com Gabriel Sá. Eu no nosso auge som, no apoio o seu Cleison. E no coelho são um dia show vai detonar, no apoio o Tuiá. Mas essa daqui também é boa. Vai chorar, pode sofrer. E não deixei o coração do Renato. Eu vou voltar pra você. Pode chorar. Toda equipe sem ressaca. Tá curtindo o Gabriel Saldi? É de sábado lá no Canecão. Domingo nas ruas. Hoje, vai pra cima então. Posso nada. Pra cima! Boutique do Guilherme, ah, SC Multimarcas, Mini Moda e Sufilé. Porque te entreguei a minha vida e você. Top Motos, lanche show de bola. Mas depósito do Diego, Gacotilete, Prime Barbearia. Essa é muito firme. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar. Aí, Denise! Onde é que eu encontro um back de um metro? Onde é que eu encontro um back de um metro? Onde é que eu encontro um back de um metro? Onde é que eu encontro um back de um metro? Onde é que eu encontro um back de um metro? Bora, Denise! Mais pólvora! Hoje não. Hoje não. Hoje não. Tô bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandido, aponta pra bandida que tá do teu lado. Que tá do teu lado. Que tá do teu lado. Que tá do teu lado. Que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. E o bagulho tá meio grau. E o sal detonando, muito som. Vem que vem que vem, vem, vem que vem que vem. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Agora vem comigo, vem. Posso te empurrar, vai sentando sem parar. Posso te empurrar, posso te empurrar. Vai no caqueado e o sound detonando, vem. Pra cima, vem. É agora, papai. Oh, sunshine, I wait a long, long, long, long night for you. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Só vou voltar amanhã de manhã, vai. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. A pressão tá só aumentando. Vai, doidão! Pode ter um, pode ter dois, pode ter três. Mas a alegria sempre é a mesma. Porque Gabriel Saldi não deixa a peteca cair. Aqui é mil grau, mil grau, mil grau, mil grau. A mil grau, a mil grau, a mil grau, a mil grau, a mil grau, a mil grau. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Porque aqui é pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Vai na mana, tu no beijo, vou levar essa pra viela. Vai ser papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap lá pra cima. Vem. O bagulho é mil graus. Agora toma um rock doido, vai, vai. Bora, Júnior. Prepara tudo por aí, meu irmão. Pra cima! Pra cima! E o bagulho vai girando mil graus! DJ Gabriel Saúde! Toma! Toma! Toma! Toma! Vai acelerar tudo, porque aqui é mil graus. DJ Gabriel Saúde. Agora, pra cima, e doido o bagulho. Isso é tripe e som de do boizinho, fica no talentinho, quebra de latinho. Desse pontinho, fica no talentinho, quebra de ladinho, flexiona pouco ao som desse pontinho, vai no talentinho, quebra de ladinho, flexiona pouco ao som desse pontinho. Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura. Vai lá pra mim agora, vai. Tô de rolê com a prostituta, Ai que gata, ai que pura. Do que tá gostando, filha? Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é pura. Que delícia de mulher. Tô de rolê com a prostituta. Ai que gata, ai que pura. E aí? Mamãe, na moral. Essa menina mete muito gostoso. Dá pra ver, ela gosta do que faz. Novinha, safada, simpática. Deixou o cabo com gosto de quero mais. Vai, é bola tocada, vai na minha mãe. Começa a descer! Descer. Ai, Diona! Vai, é bola tocada, vai na minha mãe. De gama. Comigo, vem comigo, vem bailando, vem. Tava de boa e falei, amor, vamos passear. Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar pra ficar. E aí, levei. Isso aqui tá bom demais. Tá bom, então toma. E aí, levei. Que delícia demais. Piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, bom pra gente se beijar. Piscininha, amor, ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor, pra gente se beijar. Ah, que momento. Eu nunca vou esquecer mais uma parte dessa história entre eu e você. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar o bagaçozão. Aí, Loro Mix, ela vai no chão. Simbora aqui, desgraçado. Chão, chão, ela vai no chão. Chão, ela vai no chão. Chão, ela vai no chão. Chão, ela vai. Simbora, Loro Mix. Ela vai no chão. É da tua agenda aqui, filho. Chão, ela. Simbora, meu irmão. Tudo nosso. Tamo junto, Bartê. É nóis, vai virar. Ela vai no chão, ela vai no chão. Se eu vou ficar loucão. Tu não tá entendendo, Gabriel. Tô falando que hoje eu vou acabar virando o Fábio Assunção. Ainda tô comportado. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. Restante todo mundo já sabe que o Loro Mix é o DJ que comanda o paredão Rottweiler. O bagulho doido, meu irmão. Bora, Gabriel. Pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Chão, ela vai no chão. Eu passei no Loro Mix. Vai no chão. Vira Fábio Assunção lá no Morumbira. Mas ele falou, Gabriel Saldi, vai no chão. Pra virar o Fábio Assunção tem que ir de helicóptero. Bora pra cima, Loro! Ele vai tá mil graus! Será se a Lucy vai andar de helicóptero hoje com o Loro? Bora no embalo, bora no embalo. É o DJ Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio. É o Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio. É a assim, assim, assim, assim, assim, homem. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Guga é um piloto. Gabriel Sound é copiloto. Floro Mix é um piloto e o Gabriel Sound é copiloto. Vem pra cima, pra cima. Vem, vem. O bagulho tá mil graus. Moleque, aqui é mil grau, é Gabriel Sound. Mais ou menos assim como rola lá no Cachorro Doido e Goloro Mix. O grave faz tu. E aí, e aí, e aí? E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz tu. Já tô vendo uma dançarina aqui na minha frente. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o cara. Vem comigo, vem agora, vem, vem. O grave faz tu. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate. Vai batendo, bate, vai batendo, bate, vai batendo. E o grave faz tu. Gabriel Sound. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o cara. Acompanha o cara. Me ajuda a levar essa representante. Equipe sem ressaca, bora pra cima. Gabriel Sound. Gabriel Sound. Pega a visão, moleque doido. Pega a visão, moleque doido. GG, as meninas são pressão. No baile do Guga, as meninas são pressão. Ela desce, ela sobe, bate com o bumbum no chão. Com o bumbum no chão. Com o bumbum no chão. Com o bumbum no chão. Com o bumbum no chão. Com o bumbum no chão. Com o bumbum no chão. Com o bumbum no chão. Com o bumbum no bumbum no chão. Então faz o que o Guga tá querendo. Então faz o que o GG tá querendo. Bota a mão no joelho, bate o bumbum e vai descendo. Bota a mão no joelho, bate o bumbo e vai descendo. Bota a mão no joelho, bate o bumbo e vai descendo. Pressão, pressão, pressão, pressão. Agora! Essa menina descendo com o rabetão. Essa menina descendo com o rabetão. Rabetão! Essa menina descendo com o rabetão. Gabriel Sound já chegou. Gabriel Sound. Gabriel Sound. Bora preparar tudo, Porto Louco já no clima. DJ Gabriel Sound. Se pegar a culpa, sua mão é minha. Foi você que jogou na pepita. Vou falar o que pode contar pra minhas amigas. O Gabriel Sound. Vai. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepita. Tomo, tomo, tomo. Bora, bora, bora, vai. Bora aí, Gabriel Sound. Gabriel Sound. Inconfundível DJ Gabriel Sound chegou e a temperatura aumenta. Agora sim, ó. Talvez você nem lembra mais de mim. Ou quem sabe não queira lembrar. A mãe. É só que até hoje. Já já o bagulho vai aumentar. E o calor vai subir. Tanto quanto a gente sabe. Já tem o sábio. Tem um concurso de funk. A gente passou. Então bora. Apesar de tudo. Detonar muito o som. Bora sim, então. Você está tocando a nossa canção. Vamos dançar. Faz de tudo aqui. Fala pra mim que a gente vai se tocar. Não pode faltar a sequência da Lucy Saldé. Jamais. No aniversário da Lucy, o Irã cantou uma música pra ela. E aqui no Porto Louco, o Louro Mix vai cantar outra. Já, já. Só que até hoje eu não esqueci. Tanto quanto a gente se amou. Amiga Denise do Rock Doido. Passou, apesar de só na manha. A gente foi feliz. Grande Silvinho, grande patroa. Olha, Lívia. Toma todas hoje. A primeira vez que a gente vai se tocar. Tu quer dançar, então toma. Que a gente vai se tocar. Aqui, ó. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Será? Não sei porquê. Me magoou. Me magoou. Meu coração. Você quebrou. Vamos lá, galera, dançar. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Chega na hora de dançar, é assim, ó. E aí? Vamos virar a situação. DJ Renatinho e Louro Mix. Entre você e eu. Eu gosto de ver tu dançar. A sequência desse jeito que o sound vai detonando, vai. Bem diferente. E o Porto Louco. Eu te amei, me iludi no teu beijo. Denise, depois quebra tudo aqui, viu, desgraçada? Não consigo te esquecer mais. Eu te amo cada vez mais. E você? Você me faz rir. Zeca das estruturas. E me faz chorar. Assim tão longe de mim. Aí, Zeca, traz um chope daí, Zeca. Pensa no seu jeito de amar. A gente vai marcar uma domingueira pro Gabriel Saúde tocar assim lá na Rio Pará. Entre eu e você. Prepara tudo, Silvina. Deixa conversando aí. Fazer uma domingueira de sucesso por lá. Amanhã. Vai, sim, assim. E aí, Lívia, o que tu diz? Minha canção. Falaram que tu ia dançar todas hoje. Os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, aí, qualquer hora, qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. E a dança te envolve. Grande Louro Mix, Renatinho. Sentir vontade de chorar. Peça o DJ. Leva o Renatinho pro Rottweiler, o mix. Fecha os olhos pra sonhar. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Não diga tantas vezes não. Se liga que já tem um sábio. Se não te salva, o mundo sofrer. O sussurrar no meu ouvido ouvir. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. Liga. Liga. Jogo frágil, sei. Ela me envolveu. E aí? Agora eu tento ser o que eu já fui.